Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre. Sempre voando mais alto. Vamos lá, família! Meu xará Wesley Safadão. Fala aí, fala por mim e por você, fala. Falar de mim é fácil. O quê? Falar de mim é fácil. Difícil vai ser arrumar o melhor em 2016. Daí! E veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou. Vai, safadão! Super e todo Pop! Mundo já é mal, e se me diz o quê? Vai, safadão! Pop Live. Quem tá se sentindo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa não é minha. Assim, ó. Não. Não foi minha, não. Tava chorando de barriga. Bora Jabuti, bora Jabuti, bora Jabuti. Que a culpa não é minha. Não. Quem escolhe demais? Quem escolhe demais? Nosso parceiro Jabuti tá lá hoje, parabéns. Olha os parabéns, Jabuti, ó. Parabéns e votos de feliz aniversário. E ele tá comemorando, sabe aonde? Sabe aonde? Pop Live. Veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que fala, Filipinho, fala. Amor só de mãe, paixão só de Cristo, e quem quiser me amar, que sopra. Levanta a mão, Júlio. Hoje é bom, bebê. Isso aqui é safado, Júlio. Olha o safado. Sei que a fila anda, minha catraca gira, se tu sente saudade, tu vai pro final da fila. Destaque na capa da sexy, poderosa. Maravilhosa.

picada, toma, toma, toma, toma, toma, picada, toma, picada, toma, toma, toma. E agora? Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão. Um abraço, Marcelo Rodrigo, Caíca, amigo Dudu, Manu, a nossa GDB, amigo Rodrigo, também a Roberto, o casal Xana, Jorginho dos Fanáticos, alô Pezão, meu amigo Pezão, que é o lado direito do Wesley, Pezão, dona Débora, estão no águia. Dourado na voz, é nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas meninho do águia. Super Pop! Toma, toma! Sonoro vai dar-lhe a pancada, então dá-lhe a pancada, dá-lhe, dá-lhe a pancada. Dá-lhe dá-lhe a bicada, e dá-lhe a bicada, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Bora pra cima, Wesley! Bora que a família Pop tá mais uma vez superlotando o Ninho, bora meu Pop! Sou mais de ninguém, não sou de ninguém. Pois me libertei, coragem eu criei. Não ligo mais. Alô, DJ Wesley! Não sou de ninguém, vou ficar também. Hoje compromisso não quero com nenhum outro amor. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma! Bora, família! Vamos lá, família! Oh, oh, oh! Tchau e bênção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vê se me esquece. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala. Bora mais uma, Nadine, pressão, bora! Você me perdeu. Sua cachorra. Meu amigo Michel Atitude, o Maico do Esquadrão. Toda rapaziada, a galera do Orlando Lobato. Já te esqueci, não quero. Life. Eu me apaixonei e já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? E aí, amiga? Puxa, amiga, se esse amor... Deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão que hoje o Wesley... Hoje o DJ tá aqui, tá? Veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o DJ. Vai ter que mostrar o talento. Vai baile de favela na Amazônia. Baile de favela na São Rafael. É baile de favela. E os menores preparados tudo pra dançar com ela. Vai. Prepara, prepara que ainda hoje o Águia vai voar. Ainda hoje o Águia vai voar. Edson, tem Juninho e o show do Águia vai rolar para o Wesley! Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim. Meu parceiro Deco! E quando sai, eu fico aqui esperando. Você voltar e quando sai, fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Bora meu pop, bora meu pop, bora meu pop, bora que o pop é na veia, é na veia. Oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E aí? Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou em nada.

parceiro Kid Cavanhaque, também daqui ao lado esquerdo do Wesley. Olha, parceiro! E aí, Kid? Meu parceiro Kid Cavanhaque! Um abraço pra você. DJ Genilson Incomparável. Especial, parabenizar a nossa amiga Ratiele, ela que está no berço 11, mais parte das rainhas. Parabéns, Ratiele, menina! Parabéns e votos de feliz aniversário. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Tudo por conta dela hoje. Não pode ir além, então vamos acabar. vamos deixar isso. Wesley! Porque existe um erro. Nós eternamente também estão todos aqui do ladinho da gente. A gente recebe com muito carinho. Inclusive todos os convidados do aniversário do meu amigo Jabuti na Explosão. Também está aqui comemorando o seu aniversário aqui na Paralhagem, que me dá valor. Vamos parar de brincar. Nosso amigo Bolinha da Explosão. E a sua primeira dama, Renata, também. Aqui presente. É os convidados do meu amigo Jabuti. Nós vamos ficar por aqui. E da mesma forma, a gente cumprimenta o nosso amigo Rodrigo, a Roberta, o casal Xana. Nós vamos ficar por aqui. Também estão aqui com a gente, marcando presença, o Caíca, Rodrigo da GDP. O Dudu, a rainha Manu, também está aqui presente. Bora, Manu! Ela está curtindo pela primeira vez o Agrifogo Super Pop. Obrigado, hein, Manu? Obrigado pela vinda! É o Pop do Bengola! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. O meu grande amigo Top também tá aqui presente. Um abraço pra você, Top. Ele, o Muralha e toda a baladinha. Alancinho, MC Douradinho. Me deixa em paz. Olha o Bassa, fala Bassa! O cara de moeda também tá aí. Eu sabia que você não ia pro rancho. O tio Balão tá aí, o tio Bolão tá. Nós vamos ficar vindo de corpo. A nossa chora chegou. E aí, Bassa? Nós vamos ficar por aqui. Hey, hey. Pra ver se dá certo, gente. Nossa história chegou ao fim. Não. Tem que dar, Marinho. Hey, a nossa história chegou ao fim. Agora. Deu certo? Chegou a hora de botar as meninas pra dançar! Chegou a hora de botar as meninas pra botar esse bumbum pra tremer! Bora! Vem na sensualidade, novinha safadinha. É dos amigos azulinos. Atrás. E daquela empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina. Parceiro Neto do Ene, equipe Cachaça, o Daniel Almeida, amigo Banana do Cinépolis. E aí, Banana? Chapa quente, fazer o corpo dançar. Pegada diferente, tu vai até o chão. Mas o professor Gela tá aqui presente. Depois... Ele veio hoje curtir professora do futsal no Paysandu. Bora, meu professor Gela! Empina, empina de empina, empina. Doido, meu irmão. Empina, empina, empina, empina de empina, empina. Fala por aqui! E aí, meu irmão? Empina, empina, empina. Nossa, rainhas. Empina, empina, empina. Dai! Empina de pan. Empina, empina. E a Mandinha? A Mandinha é presidente agora, né? Empina, empina, empina, empina, empina. Jogar um branco ainda? Sentar agora eu vou. Parará. Timbum, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo. Só mulher solteira, vai, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Essa não é velha, não! É a nova! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Explosão! Bora, Elton! Super Pop Pop. Live, live, live. Super Pop! Bora, meninas! Bora, meninas! Bora, meninas! É agora, meninas! Vai, violino, mostra seu poder. Vai ser uma vai. Avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau. Pau, ela quer pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau. Pau, ela quer pau, pau, pau. Pau, ela quer pau, pau, pau. Pau, ela quer pau, pau. Puxa, puxa só, Júlio Beba. Lá em São Paulo. Eu era que não sabe. Alô, MC Pikachu, meu filho, tamo junto. Eu disse pra ela, mina, tu não tá legal. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau, pau, ela quer pau, pau, pau, pau, ela quer pau, pau, pau, pau, ela quer pau, pau, pau, pau, ela quer pau. É, rapaz, a menina vem de lá, né? Toda descabelada, toda desprotegida, toda desprovida de beleza. Senta na minha mesa com aquele barco de cachaça, aquele. Boca chega, tá amarelo, Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.